Ah, eu começo a abertura da mesma forma? Ou quer que fazer uma abertura diferente? Não. Não, quando fala, galera? Fala, galera, tá começando o bloco novo do... Fala, galera. Tá começando novidades. Novidades. É o bloco novo, o bloco experimental. Uma coisa, um piloto, será? É o piloto. Um piloto, acho que é nada mais justo chamar é de piloto. É o bloco das notícias do RPG Mania. Notícias da RPG Mania. Antes de tudo, meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. E nós vamos falar das notícias pra vocês. Notícias da semana. Thiago, essa semana teve muita notícia? Teve. É um dos motivos que a gente está começando o... É verdade, o notícias. Por que a gente faria um programa de notícias se não tivesse notícias? É, porque atendendo a pedidos, vocês que... Pediram. Compartilham o RPG Mania com a gente, desfrutam do nosso trabalho árduo. Acreditam no nosso trabalho, por isso. Que não? É, e nosso querido Thor pediram para que tivesse uma... Um bloco de notícias especial. Então, vamos fazer esse primeiro. E você, se você gostar ou não, quiser mais novidades, visite, mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail vai aparecer na descrição do podcast. E também, a gente vai falar aqui agora, que é o rpgmaniaoficial@gmail.com. Ou caso seja um pouquinho mais ousado e quiser mandar pelo Outlook, isso daí. rpgmania@outlook.com. Feito parece, isso? Parece justo. Parece. Então vamos embora. Vamos lá. A CBS divulgou a primeira foto, a primeira, que não é a primeira, são primeiras, que foram várias fotos. É isso aí. Da Melissa Benoit com o uniforme da Supergirl. Ai, coisa linda. E aí? Ela é bonitinha. É promissor, né? Pelo menos eles estão... O uniforme ficou bem legal. Eu gostei. Eu gostei, eu acho que caiu direitinho. Ela tem um porte de super-herói, assim, entre aspas. Ainda mais a Supergirl, que é bem voluptuosa, né? Bem... Só espero que a DC não entre nessa onda da Marvel de fazer um monte de série, um monte de filme, de explorar. É, ela já tem, né? Um monte de série. É, mas a maioria são desenhos animados, não? Não, ela tem Arrow... Arrow. Que é... Arrow. E o Gotham, né? Tem o Flash. Flash é DC? Flash é da DC. Flash é DC? Flash é DC, cara. E Gotham, três. São três séries. Três a séries. A Marvel tem um montão aí, cara. Eu espero... A DC três é... também. Eu não gosto da DC, nem gosto da Marvel. Mas eu espero que a DC eu sempre tenha uma da coisa Vertigo. Mais... Ah? Você gosta da Vertigo? Eu gosto da Luísa Michelletti. Cara, falando em Marvel, DC, etc, etc, você falou em Gotham, né? Falando em Gotham, né? A Jatta Pinkett Smith, quem seria ela? Você ela sabe? É a esposa do Smith, correto? Esposa, isso. Fez aquele filme lindo que a gente já falou, que é o Até as Últimas Consequências. É verdade. No podcast anterior. Enfim, ela faz a Fish Mooney do Gotham, um personagem super legal, a vilã. O pessoal tá gostando muito dela, inclusive eu. Só que em uma entrevista no programa Matutino Live with Kelly and Michael, de 6 de março, ela foi questionada sobre a série e se ela vai aparecer no segundo ano. Ela disse que acha que não, porque ela só assinou o contrato por um ano só. Olha então, só. O que já eu já tava já meio que esperando isso, por quê? Porque pelo andar da carruagem desse fim da primeira temporada, que já tá já caminhando pro fim, já tá no... Sem spoilers pro pessoal que ainda não assistiu. Sim, como lógico. Eu. Ela já tá decorrendo com um caminho sem volta, sabe? Então, é bem capaz disso mesmo acontecer. Infelizmente, né? Que ela é uma boa personagem. Uma boa atriz. Ah, o personagem dela ficou muito, muito legal. Olha só. Vale e você gosta assistir. De Gotham, né? Você tá acompanhando a série. Eu gosto, eu tô gostando demais. No início eu assisti mais porque eu sou fã do Batman mesmo, porque eu não tava muito confiante, vamos dizer assim, com a série. Mas com o passar dos capítulos, pela história que eles estão começando a contar, da mitologia, eu tô gostando demais. Tá curtindo? Tô curtindo. Bastante. Isso aí. É o que realmente importa. É isso aí. E tudo que leva ao Batman, a gente gosta, né? Quase tudo. Tudo. Principalmente Batman Arca, que tá chegando aí. Vai o terceiro sair, capítulo, vai sair. Ou melhor, o último capítulo. Tomara que não, mas... A última palavra aí em Batman, né? É. O Batman pessoal Arca que, Knight. O pessoal que acompanha o site dia 2 de julho. Viu a cobertura que a gente fez do pré-lançamento, tem algumas novidades. É isso aí. E o que seria do Batman dessa vez aí? Nada. Nada, né? Se você quiser saber um pouquinho mais do jogo que vai sair, qual é o data de lançamento, sabe? Dia 2 de julho. 2 de julho, acessa o site. Julho não, junho. Junho. Junho, mês 6. 2 de junho. 2 de junho. Mês 6 de 2015. Espero que vai sair para PS4. Olha só. E PC também. Talvez não. Talvez saia. É, vai ser meio GTA, assim. Vai demorar uns 2, 3, 5, 6 anos. Cara, você fala em GTA, mas eu tô sabendo que é o Uncharted. Aquela cópia de Tomb Raider e não, tal. Não é cópia, né? É, eles tiraram uma parte legal do Tomb Raider, que era mulher, e colocaram um homem, então... Não, mas a história é legal. Você que não jogou Uncharted, não... Eu não joguei Uncharted. Não profane. Eu jogo Tomb Raider, entendeu? Não profane a história de Uncharted, que é boa. Parte daquela, cara, se eu vou olhar pra uma bunda virtual... É isso aí. Mas o Uncharted é maneiro. Só que foi... Já era esperado também essa notícia. Não pegou todo mundo de surpresa, porque... Estava esperado até o dia 31 de dezembro de 2015. Todo bom gamer sabe que nenhum jogo lança 31 de dezembro de 2015. Sim. Ou de ano nenhum. Lança no ano seguinte, eles põem essa data só para ter uma referência. Mas eles vão jogar para frente, talvez seja março ou meio do ano de 2016. O que é bom, né? Que esse tempo a mais dá para você ajeitar algumas coisas. Alguns detalhes pro jogo ficar perfeito no console. Coisa que o... Estão fazendo com... A CD Projekt fez já duas vezes com The Witcher 3. The Witcher 3. Ela essa aí tinha também, uma né? data, outro... foi jogado pra frente, foi jogado pra frente de novo. Com a mesma ideia. Ela pra ter o jogo perfeito, sem grandes erros. Lembrando que tem jogo que faz o contrário, né? Como a Ubisoft no ano passado, os problemas que ela teve por ter acelerado a programação, vamos dizer assim, dos seus jogos com Assassin's Creed Unity, que foi o jogo mais bugado da história recente dos consoles. É tanto bug que tinha chamado Bug Simulator 2015. É isso mesmo, então, pra não lançar um jogo assim, a gente... Aceita esse adiamento. Esse esquema aí que eles fazem louco, né? Outro jogo também que foi adiado, por enquanto, foi jogado para 2016, é Street Fighter V. Foi adiado para 2016, por enquanto. É um jogo que eu gosto bastante, eu lembro de jogar no Super Nintendo. Tudo. Outro jogo também que foi adiado, falando de adiamento, né, e de jogos... O Quantum Break, o exclusivo, Break, exclusivo para o Xbox One, foi também... Que promete, assim, eu vi uma matéria, em algum lugar e parece ser um jogo sensacional. Isso, eles estão falando que vai ser uma mistura de Max Payne com o Assassin's Creed, o pessoal tá meio... Ou seja, é Max Payne. Só em falar em Max Payne já seria já é uma um grande ponto notícia. Positivíssimo. Né? Estão surgindo alguns rumores aí. Sobre a Rockstar, que muito provavelmente vai surgir um novo... Eles vão anunciar na próxima E3 um próximo Red Dead Redemption, o que é um grande sucesso da série, Verdade, da Rockstar. Então, não joguei, mas... É um jogaço. No estilo GTA, só que é do Velho Oeste, que é melhor ainda. O GTA então, do Velho Oeste. Então imagine você ficar andando a cavalo, assaltando diligências por aí. Muito bom. Só por causa disso, E pegar meretrizes. Meretrizes são. Uma ótima parte aí do nosso dia a dia. Muito bom. É, e jogar seu nome para Meu Nome é Ninguém também é maneiro. Outro jogo também que foi feito já o roteiro. Fizeram o roteiro? Fizeram o roteiro já de um próximo jogo, aí depende da Capcom. Que provavelmente vai acontecer. É o novo Remember Me, você que jogou. Eu adoro, do fundo do meu coração o Remember Me. Eu joguei e gostei do Remember Me, porém achei um pouco repetitivo, pra não dizer muito. Você achou repetitivo? Ele é um pouco repetitivo mesmo. Ele é um pouco repetitivo, mas tem algumas ideias neles que são boas. Por exemplo, mexer com sonhos, fazer aquelas cenas de ficar mexendo nos sonhos, moldando os sonhos do seu inimigo. É bastante interessante essa ideia e deve ser focada mais nesse segundo jogo. Tomara. Tomara que o jogo saia do papel e a Capcom, que esse ano promete pelo menos 10 jogos free to play. Ela tá hypada demais. Ela promete 10 jogos free to play pra esse ano. Um deles é o Dragon's Dogma, que vai lançar esse ano, fim do ano, exclusivo pra PS4. O próprio Street Fighter, que foi adiado, ele não vai ser free to play, mas ele vai ser exclusivo também pra PS4. Parece que eles estão fazendo uma parceria aí bastante interessante com a Sony. Vamos ver o que vai dar, né? Falando em Sony, a próxima notícia também é da Sony, né? É verdade, eu quero música de Feliz Aniversário, no fundo. Porque o console PlayStation 2, que eu nunca tive, você já teve? Eu nunca tive, mas eu já joguei. Sim, o Play 2 tá fazendo 15 anos. De muito sucesso, né? Muito sucesso. O último jogo que saiu pro PlayStation 2 foi o FIFA 14, que é um jogo recente. Você vê que teve cobertura aí, até o próprio Tomb Raider on the Road saiu pro PlayStation 2. E se a gente vai lembrar assim dos top 5 assim, dos jogos, eu gosto muito de God of War, né? Tem que estar no top 2 dos grandes jogos. Crash, quem não gosta de Crash? Sim. Naughty Dog aí fazendo escalas. O que ela melhor faz, né? Muito bom, quem não lembra de Crash? A própria série FIFA. Que é boa, mas eu gosto também do Max Payne. Pro PlayStation, né? PlayStation 2, muito bom também. E Resident Evil. Tem que ter. Resident Evil 4 pra PS2. Excelente, né? Explodindo cabeças. Eu prefiro PC, mas isso todo mundo já sabe. Não, a PS2... foi o console mais vendido de toda a história dos consoles. Falando em todo mundo, já sabe, Thiago. Só tem uma pessoa que eu amo mais do que a Zoe Deschanel. Você sabe disso? Não, você diz que gostar, né? Mas quem falou primeiro? Não, que ele seria... eu acho que não. vamos voltar a essa discussão, que é muito interessante. Quem não viu o podcast passado, reveja. Esse é o nosso episódio 11. Porque eu falei primeiro. Cara, muito antes de eu conhecer, na verdade, eu já assistia, eu já acompanhava o trabalho desse belo. Não, você não entendeu. Quando Deus criou a argila que estava moldando Adão, estava nele escrito por Tiago, que sou eu. Sim. Idris Elba será o 007. O próximo 007. Cara... E ganhará o Oscar. Quando... Entendeu? Aí Deus falou assim, ué... Caraca, interessante. Aí ele botou lá, naquela pedra lá dos 10 mandamentos, isso. Tava OBS, né? OBS, tava o OBS. Graças a quem? A mim. Então, definitivamente, eu ganhei. Cara, quando o gigante... Nem precisa discutir mais, acabou a discussão. Quando o gigante Ymir tava congelado ainda em Muspelheim, eu tava passando com o Abdullah, que era a vaca sagrada dessa trua, né? Aí eu conversava com a vaca, que era a única coisa que eu tinha pra fazer. Eu imaginava o dia que Idris Elba ganharia o Oscar e seria o 007. O melhor ator de todos os tempos. Depois do Ben Affleck. Que será condecorado com o Oscar, não pelo Argo, como ele já foi como diretor, mas como ator pelo Batman. Isso vale primeiro, isso daí. Tudo bem, não você precisa. Você pode ficar com o Ben Affleck e eu fico com o Idris Elba. Não, mas o Idris Elba eu falei também primeiro. Não, cara. Mas falando, beleza. Vamos falar em Idris Elba. Você já assistiu a série Luther? Não assisti ainda, mas dizem que é interessante. É a melhor série que eu já vi em toda a minha vida. Eu, como verdadeiro fã do Idris Elba, Não, mas... Eu acompanho tudo e qualquer trabalho, eu sigo ele no Twitter. Eu tenho... Arroba Idris Elba, né? Eu tenho um cômodo na minha casa só com fotos de Idris Elba. Tem uma salinha, né? É um pequeno altar. É o altar Elba. Enfim, ele vai retornar ao sensacional papel de John Luther nesse ano. É um pouco surtado, né? Ele é um excelente detetive. E essa série vai ter um especial de duas partes. Eu gosto muito dele no papel. Foi assim que eu conheci ele, na verdade. Ou conheci como Luther. E é sensacional. Vai ser dividido em duas partes. Vai estrear esse ano ainda, né? Tudo indica que estreia esse ano ainda. Ótima notícia, então, para os fãs de Idris Elba como nós. Nós, eu mais ainda, né? Não, como eu falei primeiro que ele seria 007, eu sou muito mais fã. Você nem assistiu Luther, cara? Não, assisti sim. Assistiu não. Assistirei. Cara, enquanto você tá assistindo Luther e adorando o Idris Elba assim como eu, o Harrison Ford caiu de avião. Não sei se você tava sabendo disso. Soube, e ele salvou pelo menos 10 pessoas, né? Sim, ele já pilotou um helicóptero que ajudou em incêndios florestais. É. Ele tá sempre ajudando a guarda. Basicamente o alter ego dele falando, né? O Han Solo. Verdade, entendeu? Ele é um piloto de avião, isso é muito legal, cara. E também naquele filme Força Aérea 1, muita gente não lembra, mas ele foi o presidente dos Estados Unidos e também pilotou o avião. Também pilotou naquele dia 40 dias e 40 noites, não também, sei. Também, é. Ele também pilotou aquele avião mais... Meg Ryan, né? Meg Ryan, sensacional, Meg Ryan. Cara, você acredita que Harrison Ford tem 72 anos e tá pilotando avião por aí? Pô, ele é sensacional, né? Ele que quebrou o tornozelo ano passado, né? Fazendo o Han Solo, entrando na Millennium Falcon. É verdade. Você sabe que você tá ficando velho quando você quebra o tornozelo entrando na... Na Millennium Falcon. Ah. Grande Millennium Falcon. Mas é isso aí, né? O melhor que tem. É o Harrison Ford. E ele vai fazer o próximo Indiana Jones. Mais um. Indiana Jones no asilo, né, cara? É. Já provavelmente, deu. Provavelmente, né? Fazendo escola. Não, ele é professor, né, cara? Ele pode ser professor ainda. Espero que não coloque aquele garoto Shia LaBeouf, que eu não odeio. Shia LaBeouf tá no hospício. Ele deve estar brincando com os Autobots no hospício. Ele fez aquele filme com o Brad Pitt, eu gostei dele trabalhando naquele papel. Mas... O Fury, né? É, o Fury. Mas, cara, não gosto dele como pessoa, eu acho que... Não, ele é meio surtado, né? Completamente surtado. O que leva ao... Próximo tópico, que seria o quê? O novo filme do Homem-Aranha, depois da revelação bombástica / esperada, que ele seria emprestado pela Sony para fazer alguns filmes do... Que é a coisa mais louca do mundo, né? Como é que a Sony pode emprestar um personagem tão... É, tão da Marvel, né? Tão... Mas isso daí é básico, né? O problema foi que os três últimos filmes do Homem-Aranha acabaram. Não, completamente. Com, a gente já chegou. Uma reputação do Homem-Aranha que tinha dois ótimos filmes. E depois. Tudo começou depois que o Zack Snyder falou que no terceiro filme ele queria o Abutre como a personagem principal. É verdade, o Zack Snyder ele tá envolvido. Eu adoro o Zack Snyder, mas cara. Ele queria o Abutre como no terceiro filme como personagem principal. E só a partir do quarto filme que ele seria o Venom e ia criando uma mitologia legal do Homem-Aranha. Só ele que isso não aconteceu, pra... a Sony vetou. Tinham boatos que o John Malkovich ia fazer o Abutre. Estaria tudo certo pra ele ser o Abutre, o que seria espetacular. O John Malkovich. Quem não gosta de John Malkovich? Eu quero ser John Malkovich. Então, John Malkovich como Abutre. Ele tem cara de Abutre, ele é o Abutre. O melhor do que isso, só o Ben Affleck. Pô, sensacional. Só que foi vetado e eles quiseram fazer aquele filme pífio, pra dizer o mínimo. Aquele Homem-Aranha 3 com nada a ver com nada. É, horrível. Horrível. Vocês estão errando. O Venom raquítico. É, como? Horrível, cara. Horrível. O Venom tem dois pré-requisitos. Primeiro que ele é um ser monstruoso, ou seja, ele tem que ter no mínimo 2 metros de altura. E no um metro de braço, pelo menos. E segundo, ele tem que ter mais dentes que um tubarão, como ele foi desenhado e várias vezes. Quem de maneira... conhece, vê as coisas, a gente não vai nem entrar no espetacular Homem-Aranha, que não vale a pena gastar o nosso tempo. Para, continuando. Depois desse erro espetacular Homem-Aranha, E essa notícia esperada, que ele foi emprestado. Os próximos Homem-Aranhas vai ser produzido pela Sony. Okay. Em companhia da Marvel. A Marvel vai estar prestando consultoria. O que é muito bom, que ele sabe mais do que ninguém lidar com o seu próprio personagem, né? Tem melhor. Então já tem algumas notícias sobre essa. Uma delas é que o Drew Goldberg irá escrever o roteiro e dirigir o filme. Pra quem não conhece ele, ele fez o próprio filme Fury, que a gente comentou ainda há pouco, que é um bom filme. Ele escreveu os roteiros de Cloverfield. Adorei. Guerra Mundial Z, que é um bom filme também. Eu não gostei tanto, mas o roteiro foi bem legal. Entendeu? E ele é o criador da série Demolidor, que vai estrear na Netflix. Tá todo mundo falando também que tá muito boa. O elenco tá legal. Que tá legal. Então, e ele também escreveu alguns episódios de Lost. Eles, Angel e Buffy. A Caça Vampiro. Entendeu? É uma grande... Chegou em 20 minutos, que é mais uma, a gente encerra. Vai certamente. É sempre na hora que a gente tá gravando, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho mais do Homem-Aranha. Tem essa notícia aqui, ó, que é rapidinho. Aí, pronto. Dessa semana. É, pra não ficar tão grande, que eu... dá pra terminar em meia hora. É. Enfim, ele participou de várias coisas. E uma outra notícia também, além, tomara que ele consiga escrever um bom roteiro sobre a Homem-Aranha, é a ideia que ele é a ideia nova que eles têm sobre o Homem-Aranha. Que eles querem fazer algo parecido com Harry Potter. Como seria isso? Eles querem pegar um ator desconhecido, novo, jovem, de pelo menos até 15 anos. Eu? Entendeu? Provavelmente. Enfim, eles querem fazer pelo menos 3 filmes dele ainda no colegial, entendeu? Até aí depois ir crescendo o personagem nos cinemas, o que é uma ideia muito boa, que a maioria dos episódios bons, quadrinhos bons do Homem-Aranha, é dessa fase, né? São nessa época. E mantém o Mary Jane, que é Gwen Stacy, né? É muito mais caído. Não, eu gosto da Gwen Stacy. Da personagem Gwen Stacy em si? Também. Prefiro a Mary Jane. Só. Mas pode fazer o. Do contra. Mas pode fazer um pouco dos dois. Se eles querem fazer essa mitologia desde o início, eles podem fazer ele conhecendo a Gwen Stacy e depois acontecendo o que aconteceu com a Gwen Stacy. E ele já. Descansa em pedaços, Gwen Stacy. Não, e ele já vindo com aquela carga. Que o Homem-Aranha é aquele personagem, né? Ele tem aquela carga bastante pesada, né? É verdade. Ele tem uma bagagem emocional muito grande. Ele fica lembrando do tio, fica lembrando da Gwen Stacy todos os episódios, todos os quadrinhos até hoje. Então. E do próprio pai da Gwen Stacy, que também sim, ele sim, lembra. Sim, sim, sim. É, então tem muita coisa pra acontecer. Se eles focarem nisso, o que eles estão. Com foco, né, nesse momento, com essa visão, eu acho muito boa. Tem tudo pra ser, como eu sou fã do Homem-Aranha, tem tudo pra ser ótimo. E a gente esquecer de vez aquele espetacular Homem-Aranha. Eu já esqueci, porque aquilo não existiu, Thiago. E outra coisa que eles querem também, eles estão querendo botar o nome do filme de um espetacular Homem-Aranha, mas tá ouvindo algumas resistências. Sony, tomara que não, né? Usa Homem-Aranha, mas não usa o espetacular Homem-Aranha que vai ficar. Por favor, Sony, a gente tá pedindo e quando a gente pede, vocês sabem que... É uma ordem. Ordem! Próximo tópico. É um rumor. Ok, adoro rumores. Chris Pine pode ser o novo Lanterna Verde. Cara, não. Quem não conhece Chris Pine, ele fez o Star Trek. Sim, sim, ele é o... Kirk. Capitão Kirk. James Kirk. James Tiberius Kirk. É... Isso aí. Muito bom. Ele tá muito bem de Tiberius Kirk. Eu não vi, eu não gosto de... É, assista. Ele tá surpreendente, eu diria. Eu não gosto de Star Trek, não gosto de Star Wars. Eu não gosto de quase nada. Tem alguns filmes que ele tá legal. É, fora aquele filme Tron, que ele não tá bem. Não. Mas ele tá numa crescente na carreira. E ele tem cara de Lanterna Verde. Mas na minha opinião, quem deveria ser o Lanterna Verde deveria ser o Idris Elba. Não, cara. Ele seria. O Idris Elba poderia ser o ar. Não. O Idris Elba, ele fazendo o Lanterna Verde seria o papel perfeito pra ele. Excelente, excelente. Fazendo aquela fase aura. Quem não via nas manhãs do SBT, aquele Liga da Justiça com o Idris Elba, quer dizer, com... Calma, com... cara, eu sei que a gente tá falando muito do Idris Elba, com, mas... com o Lanterna Verde, Negão, pô... Cara, o... Super Beres, aquele ali acabou. O Lanterna Verde, ele é um personagem complexo. Não é todo mundo que vai conseguir fazer. E isso ficou porque o Ryan Reynolds, ele é um excelente ator. E não conseguiu fazer um papel legal. No... Não, mas ele não fez o papel legal porque o personagem é complexo. Ele fez o papel ruim porque o filme é uma merda. Não, o filme é ruim. O filme é uma merda, é o pior dele filme. Também tava ruim. Entendeu? Porque o filme é horrível. Entendeu? Por exemplo, os personagens secundários daquele filme são os piores do mundo. Eles são feitos pra ajudar o Lanterna Verde. É estranho, são... é estranho. Pra quem tem o próprio Lanterna Verde... na mente, né? Aquele Lanterna Verde original dos quadrinhos. É uma coisa difícil recriar no cinema. Vamos apostar. Eu quero o Idris Elba em todos os papéis do mundo. Tomara. Quero só ver o Idris Elba. Mas se for o Chris Pine, eu confio que possa ser um bom... Vai apostar no Chris Pine? Não vou apostar. Mas se for... Será? Provavelmente estará em boas mãos. Entendeu? Na minha... concepção de Lanterna Verde, eu gosto mais do Lanterna Verde negão, ele no... Qual é a história mesmo da Liga da Justiça, né? Do desenho que é super legal. Com essa vertente aí, né? É, eu prefiro, mas se não Teremos. For... Vamos ver, próximo tópico. É o novo trailer do Demolidor. É, a gente chegou a falar já que o elenco tá pesadíssimo. Tá, e o novo trailer mostra nada menos que o Rei do Crime. Ó. Oh. É, então, promete muito essa série da Netflix. Promete grandes emoções. A Netflix tá investindo forte nisso. E ela tem séries já consagradas, né? Como Orange is the New Black. Arrested Development, que eles voltaram com a quarta temporada. E também House of Cards, né? Bem adoro, que adoro. Que House é um of Cards. Fenômeno. No... Já assistiu House of Cards? Algumas partes. Eu gostei. Não, eu não adoro, adoro quando o Frank, ele tá falando alguma coisa, ele vira pra câmera e fala com você. Não se tem muitos programas assim. Então é bastante... bastante legal. Tomara que seja... E a Netflix vai estar preparando uma leva aí de alguns... de alguns personagens da Marvel, né? Que vai ser o Demolidor, o Luke Cage. E mais uns dois daí que vai ser... que eles vão fazer um super grupo no final das séries. Vai ser séries separadas que no final eles vão se juntar. Vai ser bastante legal. A ideia é interessante. Fora o rumor, né? Que a gente já avisou um pouco antes. Alguns episódios antes do RPG Mania. Que eles estão preparando aí uma parceria com a Nintendo para fazer uma série live action do Zelda. Não vai ficar ou legal, melhor, cara. Da Zelda. Eu espero que isso resolva o pessoal chamando Link de Zelda ou... É uma série de fantasia, é difícil de se fazer, entendeu? Mas do jeito que a Netflix está inovando, tem crédito. Então, se a Netflix tá fazendo, eu tô apoiando. É isso aí. Próxima notícia? Próxima notícia aqui vai ser a seguinte. Você conhece um carinha chamado Ben Stiller? Conheço. Você conhece um carinha chamado Owen Wilson? Conheço, eles fizeram juntos Zoolander, lembra? Exatamente. E Zoolander. Também Uma Noite no Museu. Zoolander que a gente tá falando agora, que é muito melhor que A Noite no Museu, diga-se de passagem. Eles apareceram num desfile de moda, vestidos como os personagens que eles interpretam, e fizeram um fotobomb ali, entraram, desfilaram, pra anunciar o segundo filme, a sequência. Olha, de Zoolander. Mais de 10 anos depois, né? Mais de 10 anos depois. Eu tô animado. Também. Vai ser legal ver. O primeiro filme é surtado, é legal, né? O Ben Stiller, ele é bem caricato no... Os personagens, né, são bem caricatos, né, desse filme. Tomara que seja um bom filme. Tomara que consiga... A linha do primeiro filme já... Siga a linha do primeiro filme. Vai ser um excelente filme, sem dúvida. Cara, a notícia mais polêmica que a gente separou pra esse piloto é que o nosso amigo, o Tim Burton. Grande Tim. Grande Tim. Cara, ele não me respondeu. Edward, assim. Mão de tesoura. É. Ele vai dirigir uma versão live action de Dumbo. Olha! Isso é muito. É muito ambicioso, né? Porque tem tanta coisa pra dar errado, só em poucas palavras. Primeiro que Dumbo é uma história super conceituada e triste, né? Dumbo. Quem não vai lembrar daquela cena antológica que o Dumbo descobre que a mãe morreu? Nossa. Ó, spoilers! É, caso você nunca tenha. Caso você tenha vivido uma bolha nos últimos 35 anos. Ah, 35 mais, né? E o filme bem é de. Mais, é. O filme é de 1930 e pouco, né? Todo filme da Disney tem um elemento de tristeza, né? Se você for parar muito pra grande, né? Quem não lembra de Bambi? Verdade. Pô, aquela cena super triste daquela voz vindo. É, sua mãe não vem mais. É verdade. Pô, e pra Bambi crianças, ali, né? Pô, triste, cara. É estranho porque, se você for parar pra pensar, qualquer coisa da Disney tem uma. Tem uma coisa meio disfuncional. Se tu for pegar, por exemplo, qualquer. O próprio filme, ele é meio. É meio triste. Qualquer família. Tem esse ar sombrio, de, né? Qualquer família sitcom da Disney. Elas são os pais separados, etc. São. E é esse elemento de tristeza, né? Por isso que a Disney é conhecida como a fábrica de choro. É verdade. Quem não lembra de um momento antológico da Disney, você se pega chorando. O filme do Pinóquio. Nossa, nem fala. Que cara. É super triste, cara. O filme do Pinóquio também. Então, vai ser difícil ele transformar o Tim Burton. É bem surtado, né? Os filmes dele são bem. Tem a característica bem dele mesmo, né? Então, quem não lembra dos filmes do Batman, que ele não conhecia nada de Batman quando ele pegou o Batman. E fez uma coisa gótica, moderna. Fez. Ele fez a gota mais gótica da história. Com traços de cult pose. Foi então, muito legal. Então, ficou uma coisa bem dele, né? O próprio Edward Mão de Tesoura, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele sempre dá o toque dele, né? Você vê que tem um filme. O filme da Alice também, né? Ele gosta de. Esse eu não vi, na verdade. O filme da Alice também, ele tem um traço bem gótico, entendeu? Um traço bem dele, né? Mesmo. Então. Se ele inventar muito, pode ser que manche um pouco essa história do Dumbo. Mas vamos ver, né? O que vai dar. Tá no início ainda, não foi confirmado nada. Mas será elenco, que ele consegue? Não sei, né? Possível é, né? Vamos ver o que eles vão fazer com o Dumbo. Entendeu? Vai ser CG? Eu acho que vai ser live action. Vai misturar. Você vê que eu parei um pouquinho pra meio que entender o que é o CGI, né? Eu só quero ver o Johnny Depp de Dumbo. Acabou. Olha. E a Helena Bonham Carter de mulher que anda com o Dumbo. Olha. Seria. Tim Burton, isso, né? É. A dupla dinâmica. Tem que ter. E, Thiago, é isso aí. Acabou? Acabou o nosso piloto. Tem mais notícia? Acho que é só isso. Nós temos todo um tempo de. A seguir, a gente chegou nos 32 minutos. Olha aí. Quem gostou, comenta, curte, compartilha. É isso aí. E manda um e-mail pra gente com seu feedback, sua ajuda. E se você quiser patrocinar a gente também, manda um e-mail. Temos dois e-mails. Que fizemos inteiramente para vocês nos ajudarem de qualquer forma que vocês puderem, dando sugestões, criticando e até mandando um bilhete único já ajuda a gente. Já ajuda também, né? Um patrocínio, se vocês quiserem nos patrocinar. Alimento não perecível. Enfim, estamos abertos a doações. O e-mail, eu vou falar o e-mail do Gmail, que é o rpgmania@gmail.com. E tem o rpgmania@outlook.com. Pra você que usa Outlook. É isso aí. Enquanto isso, meu nome é Thiago. O meu nome ainda é Juan. É isso aí. Valeu! Uau!